Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje traz Mauro Senise com seu álbum dos 40 anos de carreira, Afetivo. Começamos com Choro Sim, Por Que Não, de Chiquinho do Acordeon e Gilson Peranzetta, com a participação do Gilson Peranzetta, que também fez o arranjo. O disco traz participações especialíssimas, como por exemplo Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, e conta ainda com os músicos Mamão, na bateria Paulo Russo, Franklin da Flauta e tantos outros. Ele foi produzido por Mauro Senise e Ana Luísa Marinho. Vamos seguir com Atrevidinha, de Ernesto Nazaré, com a participação de Rosana Lanzelotti e David Schill. Choro Bandido, de Edu Lobo e Chico Buarque, onde Edu Lobo participa. Mesmo que os cantores sejam falsos como eu, serão bonitas, não importa. São bonitas as canções, mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas quando um deus sonso e ladrão. Fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons. E daí nasceram as baladas e os arrobos de bandidos como eu, cantando assim. Você nasceu pra mim, você nasceu pra mim. Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido, minha musa vai cair em tentação. Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação. Mesmo que você fuja de mim por labirintos e alçapões. Saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Em Olinda Guanabara, uma composição de Wagner Tiso, temos a participação do autor, além de Luiz Alves no baixo e Robertinho Silva na bateria. Thank you.